Nós te bendizemos, Senhor. Nós te exaltamos. Nome sobre todo nome. O Senhor que reina sem concorrentes, sem rivais, Jesus, teu nome foi colocado pelo Pai acima de todo nome, para que todo nome no céu, na terra e debaixo da terra se dobre os seus joelhos e com a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, nós estamos aqui porque o Senhor tem tocado a nossa vida. Nós estamos aqui sim para te adorar, para dizer que tu és o primeiro na nossa vida. Nós estamos aqui, ó Deus, também para te encontrar nessa noite, receber mais de ti, para poder abençoar pessoas aí fora que estão nas trevas, que não te conhecem. A tua palavra diz, Senhor, lá no Salmo 84, quão amáveis, Senhor, são os teus tabernáculos. A minha alma suspira e desfalece por ti, Senhor dos exércitos. O pardal encontrou casa e a andorinha encontrou ninho para si, e eu encontrei os teus altares. Aleluia! Aleluia! Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. És bem-vindo. És bem-vindo para nos ensinar, para ministrar cura, para ministrar libertação. És bem-vindo. Teu nome que está acima de todo nome, Jesus. Exalte bem alto o nome dele. Jesus, pela tua presença aqui neste lugar, e nós queremos continuar te dizendo, Senhor, que te amamos. A nossa vida não tem razão sem o Senhor. A vida é um fracasso, é uma frustração sem o Senhor. Alguns talvez já experimentaram, outros até podem ainda estar passando pela dor do fracasso. Que falta-lhes o Senhor. Senhor Jesus, fala com cada um de nós nessa noite. Eu quero te pedir, Senhor, não deixa ninguém sem um toque do Senhor, sem uma palavra de livramento, sem uma palavra de cura, sem uma direção. Não deixe ninguém. E que nenhum de nós, Senhor, tenha ouvidos fechados para o que o Senhor quer dizer. E nenhum de nós seja duro de coração, e nem mesmo amarrado pelo inimigo, ninguém seja. Todos fiquem livres para ouvir e livres para obedecer. Continue na presença do Senhor. Continue na presença do Senhor. Eu quero te convidar, se você pode, a você se ajoelhar por um pouquinho. E se você tem uma limitação física, peça para o Senhor te curar agora mesmo, para poder se dobrar. Todo joelho vai se dobrar para Jesus. Não é obrigado não, é um convite, irmãos. É uma direção do Senhor. De convidar vocês, a cada um, a se ajoelharem diante dele. E o Senhor me mostrava que muitos de nós estão tentando tocar a sua vida na força própria. Seria como que com combustível errado. Não coloque as prioridades erradas. Também o Senhor mostrou que tinha pessoas com vendas nos olhos. Eu não posso dizer quem são estas, mas se você não consegue ver, tocar, experimentar o Senhor, então você está entre aqueles que tem vendas nos olhos. Pede para o Senhor te tirar agora, para que você veja, para que você comece a ter o entendimento de quem é Jesus Cristo, do que Ele fez por ti, pela humanidade toda. É uma experiência pessoal sua. Nós devemos aqui falar de religião. Esse tempo de louvor não é para encher o tempo até a hora da palavra. É o tempo de adorar. Se você não consegue adorar, ou se nessa hora só se dobrou os joelhos, mas o coração não se dobra, peça para o Senhor te dar um novo coração. Pode pedir, e Ele dá. Ele conhece a sinceridade do seu coração. Jesus, te agradeço por essa hora tão especial, tão sublime. Para muitos de nós, a melhor hora do dia. Como diz na tua palavra que o Senhor vinha falar com Adão e Eva ao entardecer, na viração do dia. E nesse nosso horário de verão, esse horário é a viração do dia agora, Senhor. E o Senhor veio falar conosco. Te amamos, Jesus. Só chame o nome dEle. Só chame com esse louvor. Chame junto. Adore esse nome. Engrandeça esse nome. Levantar suas mãos aos céus, fique à vontade. Jesus, Senhor, eu sei que o Senhor está onde tem pessoas que estão te buscando. A tua palavra diz que o Senhor habita no alto e sublime lugar, nos céus. Mas o Senhor habita também com o quebrantado de espírito, com aquela pessoa que percebeu que estava longe de ti, ou que errou, mas se volta de todo o coração. Ali chegou o Senhor também. E o Senhor habita os céus, mas habita com aquele que é simples e humilde de coração. Obrigado, Senhor. Que o nosso coração agora esteja bem pronto para ouvir a Tua voz. Fala, Senhor, que eu quero Te ouvir. Você pode dizer isso para Deus? Fala, Senhor, que eu quero Te ouvir. Eu quero. E mais, Senhor, eu preciso Te ouvir. Amém. E amém. E amém. Vamos ficar de pé, irmãos. E sentar, é claro. Só levante para sentar. Aleluia. Bendito seja Deus. Ele está aqui nesse lugar. E sabe que você foi criado por Deus para conhecê-lo. E depois de você próprio conhecer a Deus, para fazer Deus conhecido a outras pessoas. Amém? Vamos abrir a palavra, vamos abrir a nossa Bíblia, lá no Antigo Testamento, no segundo livro, Êxodo, capítulo 29. Chegue lá no capítulo 29. No capítulo 29 de Êxodo, dê uma olhada ali. Aleluia. Deus tem algo grande para falar conosco nessa noite. Eu quero dizer uma coisa que muito me alegra, irmãos. Quanto mais eu leio e estudo a Bíblia, mais eu quero ler, mais eu quero aprender. E tenho visto assim a providência de Deus, o cuidado, a ministração de Deus no meu coração. E eu faço isso todos os dias. Todos os dias. De manhã e de noite é praticamente todos os dias. E às vezes ainda posso fazer à tarde, às vezes posso fazer o resto da manhã. E quanto mais a gente se aprofunda em conhecer Deus, melhor fica o teu coração. Você sabia disso? Melhor fica o teu coração. Vamos lá, no capítulo 29 do Êxodo, versículo 38. Fala ali no versículo 38. Eis, isto é o que oferecerá sobre o altar, dois cordeiros de um ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro ao pôr do sol. Depois no verso 42, este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação. Farás isso perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Ali virei aos filhos de Israel, para que minha glória eles sejam santificados. E congregarei, consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem com sacerdotes. 45. E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor Deus. Irmãos, todos os dias, todo o povo de Israel, representado pelo sacerdote, tinha que apresentar-se a Deus ofertando um cordeiro logo no amanhecer. Ao final do dia, ao entardecer, eles ofertavam a Deus outro cordeiro. Se ofertava um pouco de farinha, um pouco de azeite, um pouco de vinho também. Mas eu vou me ater ao cordeiro. E diz aqui que a congregação, representada por esses homens, então, ela ofereceria a Deus. Sabe o que está por trás disso, irmãos? De firmar uma amizade com Deus. Firmar uma parceria, uma comunhão com Deus, de a pessoa ir crescendo e crescendo, e todos os dias ali, todos os dias. Essa palavra do Senhor, ela vai nos mostrando que comece o dia com o Senhor e termina o dia com o Senhor. Alguém de nós poderia perguntar, mas o que eu posso oferecer a Deus? Você sabe que Deus não precisa de oferta, você sabe disso, né? Deus não precisa, no Antigo Testamento, Ele não precisa de oferta de animais, nem de farinha, nem de grãos, nem de cereais, nem de vinho, nem de azeite. Deus não precisava nada disso, mas o homem, o ser humano precisava. Obrigado, irmã. Depois o irmão tesoureiro pega aí. O homem precisava se encontrar com Deus todos os dias. Nós fomos criados por Deus para nos encontrar com Deus, para ser amigos de Deus. E Deus nunca deixa um amigo seu em situação desprovida e constrangedora. Deus não deixa. Às vezes pode te acontecer algo que você até acha ruim, algo inesperado, algo que traz um desconforto. Mas nunca analise a sua vida pelo desconforto momentâneo. Deus está por trás até dos desconfortos. Mas pastor, como? Seja um amigo de Deus, te apresente a Deus de manhã e de noite. Provavelmente muitos de nós já fazemos isso. Você não precisa chegar lá, Deus, eu estou te trazendo aqui um dinheiro. Deus, eu estou te trazendo aqui uma oferta. Sabe quem precisa de oferta? É a igreja, é a obra de Deus. Mas Deus mesmo não. Às vezes tem pessoas que têm um entendimento errado. Eles aprontam. E aí eu vou lá na igreja dar uma oferta para acalmar Deus. Isto não funciona assim. Isso não existe. Aqui essa chamada para o povo se apresentar a Deus pela manhã e à tardinha era uma chamada para amizade. Eles tinham que entrar ali, não tinha um templo fechado naqueles dias, era apenas um tabernáculo, era uma tenda, e ali onde eles ofereciam era a céu aberto, era na rua, que a palavra de Deus chama de átrio. O átrio é o pátio. E eles iam ali no pátio e tinham que apresentar a Deus. Eles chegavam com aquele cordeiro, matavam o cordeiro. Sabe quem já representa o cordeiro lá no Antigo Testamento? O João Batista disse isso mais tarde na Bíblia, quando ele disse, eis o cordeiro de Deus que leva embora o pecado do mundo. Aquele cordeiro já era um símbolo para o futuro cordeiro, Jesus. Como é que você vai se apresentar a Deus? Ainda hoje eu vi uma entrevista de um pessoal que mexe com feitiçaria, falando na televisão, e eu peguei ali por um instante, e eles diziam assim, que tu tem que ser merecedor das coisas boas, que tu tem que, como nas divindades deles, para não falar uma palavra mais forte, agressiva, nas divindades deles, então tu tem que fazer coisas para acalmar as divindades, fazer coisas boas para as divindades, para elas fazer o bem para ti. Sabe o que a Bíblia diz sobre nós? Não há um justo sequer. Tu pode ser, você que está aqui dentro, o melhor homem que existe na face da terra. Você pode ser o melhor pai, o melhor trabalhador, o melhor funcionário, o melhor patrão. E ainda assim tu é devedor de Deus. Amém, irmãos? Você pode ser a melhor mãe, trabalhadora, tudo de bom. E ainda assim tu estás em débito com Deus. Nós vamos nos apresentar a Deus, vamos ofertar a Deus, sabe o quê? Nós não vamos chegar lá e apresentar argumentos, apresentar bondades nossas. O profeta Isaías disse que as nossas bondades não passam de um trapo velho. Sabe como que nós vamos nos apresentar, irmãos? Chegar e dizer, Senhor, aqui está o cordeiro, de manhãzinha, ao amanhecer, começo o meu dia, e eu vou dizer, Senhor, eu me apresento a ti com o cordeiro. Eu não tenho outra oferta. Você tem outra oferta? A não ser o cordeiro? Você não tem. Você podia ser o homem mais rico do mundo? E chegar e dizer aqui nessa igreja, e dizer para Deus, Deus, eu dou tudo. Mas eu não me arrependo. Não funciona. Deus quer vidas. Israel se apresentava com o cordeiro diante de Deus. Ao se apresentar e derramavam o sangue daquele animal, aquilo ali eles estavam dizendo: quem devia estar morrendo nesse altar éramos nós. Mas o Senhor decidiu que tudo recaísse sobre o cordeiro. Quem abria a porta para eles entrarem naquele pátio do templo, quem abriu aquela porta foi Deus. Quando Deus mandou construir aquela tenda, sabe o que, que Deus disse? Para que eu habite no meio de vós. Foi isso que Deus disse. Lá no Éden, se você ler o capítulo 1, 2 e 3 do Gênesis, você vai ver lá no capítulo 3, verso 8 de Gênesis, que o Senhor se encontrava com os seres humanos todos os dias à tardinha. Face a face, não é hoje nós nos encontramos com o Senhor num ato de fé. Mas naqueles dias do Gênesis, o Senhor se encontrava face a face. O ser humano pecou, se desviou de Deus, deu as costas ao Senhor. E daí, o Senhor vinha caminhando para o encontro da tardinha, 6 horas, 7 horas da tarde. Vinha o Senhor passo a passo, e o ser humano ouviu a voz de Deus e se escondeu. Você sabia que Deus vinha caminhando? É isso que a Bíblia diz. Que o ser humano ouviu a voz de Deus, mas na verdade ele ouviu os passos de Deus. Deus vindo ao encontro daquele homem que pecou, daquela mulher que ouviu a serpente. Deus caminhando na direção deles, e eles fugiram, se esconderam, e aí o Senhor chamou: Adão, onde estás? E aí o Adão disse: Senhor, eu estou nu, eu e minha esposa estamos nus e tivemos vergonha, e agora nós não temos mais cara para te olhar, Senhor. E ali houve uma separação. Como que a partir dali os olhos do ser humano foram fechados para ver Deus. E como que Deus se ausentou do Éden? Porque o Éden ficou contaminado. E Deus é santo. Agora aqui quando Deus manda fazer o tabernáculo, e Deus diz: isso é para que eu volte a habitar no meio de vocês. E Deus então diz: todas as manhãs e todas as tardes, vamos nos encontrar. É isso que Deus quer conosco. Eu não sei se você tem se encontrado com Deus todos os dias. Eu só posso te motivar, te incentivar, te encorajar, te encontre com teu Deus. Eu vou propor ainda esse ano, num determinado época, não sei ainda, eu estava hoje à tarde orando por isso, de nós fazermos uns jejuns, além do físico, jejum de internet só para diversão, não internet para trabalho, aí é outra coisa, mas internet recreativa. Vamos fazer um jejum de internet? Se você quer, já pode fazer um propósito com Deus, mas quem sabe eu vou propor isso daqui um tempo, toda a igreja. Olha, por uma semana, duas semanas, não vamos brincar na internet. Nem bate-papo, porque isso aí toma um tempo. Isso toma um tempo. É um veículo que pode ser uma bênção, mas tem atrapalhado muito crente. Vamos fazer um jejum de televisão? Olha aí, ó. Tem crente amarrado em televisão. Em vez de se apresentar ao Senhor, de manhã e à noite, se apresenta para a internet, se apresenta para a televisão. Podemos fazer outros jejuns? Vamos fazer um jejum de cinema? Tem crente aí amarrado em cinema? Eu não sei quanto foi a última vez que eu fui no cinema. Não me lembro mesmo. Acho que foi o filme do Zorro. Faz tempo, né? Faz tempo. Aí o pessoal aí do tempo do Zorro se lembra. Mas teve um Zorro mais novo, uns anos atrás, acho que uns 2 anos. Mas não é que você não possa ir. Não é que você não possa conversar com irmãos na internet ou navegar em coisas boas. Não é proibido. Mas de nós poder não deixar essas coisas roubarem a nossa comunhão com Deus. Deixar essas coisas te afastarem do teu Deus. Alguém pediu, pastor, mas esse público que está aqui não precisava ouvir isso. Não, acho que todos precisamos, uns mais, outros menos, ouvir isso. E os que não estão aqui, contem para eles. E está sendo gravado, né? Tá? O que, que Deus dizia? A necessidade de você se encontrar com Deus. Se você passar um dia sem se encontrar com Deus, se passar 2 dias, 3 dias, daqui um pouco tu estás desviado. E se não está desviado no sentido de se jogar no mundão, a tua fé esfriou. Esfriou. E aí tem que estar sempre uns irmãos te dando manivela, né? Sabe aqueles modelo A antigo? Quem conheceu o modelo A aí? 1929, aquele modelo antigo. Tem uns irmãozinhos que conheceram, né? Balança a cabeça aí, vai balançar. Olha lá eles, ó. E era de dar manivela lá na frente, não era? Olha aí, ó. E eu sou jovem, vocês são bem mais velhos. Peguei vocês. Irmãos, mas tem irmãozinho que tem que estar sempre ali, ó, que nem relógio velho, dando corda. Hoje não existe mais esses relógios também. Hoje é tudo digital. Sabe que Deus não te chamou para você receber corda dos outros. Sabe para que Deus te chamou? Para você ser amigo dele e dar corda nos outros. Você não é para você ficar sendo empurrado. Vamos lá, irmão, vamos lá, vamos lá. Você é para dar corda nos outros, mas aí você precisa ter esse tempo diário com Deus. Esse ano, irmãos, eu vou insistir bastante nesse assunto. Esse tempo nosso juntos aqui é muito importante, mas é tão importante também de você ter tempo diário com Deus. Se você perguntar, pastor, tu olha a televisão? Olho. Mas eu domino ela. Pastor, tu usa internet? Uso, mas eu domino ela. Eu sei a hora de desligar. Ah, outro eu também sei, às 2 da manhã. Ha, se foi, Deus já foi para o Beleléu, se você faz assim. Irmãos, essa palavra que o Senhor está trazendo aqui, de a gente se encontrar com Ele, e aí diz aqui nessa palavra, que se você se encontra, você busca Ele, é Ele que propôs o encontro. Se você não for, você deixa Deus esperando, você sabia? Foi Ele que inventou o tabernáculo, foi Ele quem disse que de manhã e à tardinha estava lá. Você olha aí nos versos que estão aqui, pode olhar na sua Bíblia. Versículo 42, no final dele, onde vos encontrarei para falar contigo ali? Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. 45, e habitarei no meio dos filhos de Israel. Deus disse, vem no encontro, porque eu estarei lá. Venha, venha, venha, é Deus chamando. Deus lá no capítulo 3, quando o ser humano já tinha pecado, Deus foi procurar Adão. Deus podia ter dito, pecou, te vira. Quis se afastar de mim, quis ouvir a serpente, agora te vira. Deus procurou, de novo Deus procurou aqui, e agora disse, venham, porque eu vou estar lá. Irmãos, venha para o encontro diário. Esse encontro na tua casa, esse encontro no teu quarto, esse encontro na tua sala, vai todos os dias. Te apresenta com o Cordeiro, você tem o Cordeiro, não tem? Você tem Jesus, você pode. O caminho foi aberto por Jesus. No tabernáculo tinha um pátio lá na rua. Eu já disse, chamado de átrio. Depois tinha um salão um pouquinho maior dentro do tabernáculo. Tudo era de couro, tapetes por cima. Esse salão se chamava Santo Lugar. Um salão pequeno, só entrava os sacerdotes nesse salão, o povo tinha lá na rua só. E tinha uma sala mais restrita, chamada Santíssimo Lugar, que ali só entrava o supremo sacerdote uma vez por ano. E aonde Deus habitava? Você lembra? No Santíssimo Lugar. Lá naquela sala super restrita, que dava acesso a apenas um homem um dia por ano, que era o supremo sacerdote, ou o supremo pastor. O que que Deus disse aqui, você estava ligado? Os acontecimentos desse sacrifício, desse encontro, da presença de Deus, era lá no pátio, na rua, para todo o povo. Tinha encontro com Deus super restrito, super particular, tinha. Os sacerdotes se encontravam, era um X número de sacerdotes no salão maior. Mas Deus disse, você vem para o encontro, para o povo em geral, eu vou para o encontro, eu saio do Santíssimo Lugar, eu saio do Santo Lugar e vou lá na rua. Você entendeu isso aqui, irmão? Significa que Deus vai onde tem gente procurando por Ele. No culto de terça-feira à tarde, eu trouxe uma palavra aqui para os irmãos, que Jesus, num determinado capítulo da Bíblia, Jesus curou pessoas na rua. A mulher da hemorragia, estão lembrados daquele caso? 12 anos, perdendo sangue todos os dias, sangue, sangue, sangue. E aquela mulher foi curada numa reunião, numa caminhada, todo mundo querendo chegar perto de Jesus, na rua. Depois, Jesus foi chamado para a casa do Jairo, um homem importante de Israel. Chegou lá na casa, a filha do Jairo estava morta, a menina tinha 12 anos, tinha morrido, enquanto Jesus estava chegando. E Jesus então disse para as pessoas incrédulas que estavam ali, eu vou entrar lá no quarto onde está a menina, eu e o pai da menina, e a mãe, e Pedro, e Tiago e João. E essa menina não está morta, mas dorme. E Jesus fez a menina reviver. Um milagre na rua, um milagre dentro do quarto. E aí continua no mesmo capítulo da Bíblia, falando de um terceiro milagre, onde o Senhor faz um milagre na sala. Você conhece essa parte da Bíblia, onde Jesus faz um milagre na sala? Conhece, deixa eu te lembrar. Jesus estava na casa dele, no período dos 3 anos de ministério, ele morava em Cafarnaum. E 4 homens trouxeram numa maca um amigo deles doente. E era tanta gente que não tinha como chegar até Jesus. E eles fizeram um buraco lá no telhado e desceram aquele doente exatamente onde estava Jesus. E o milagre se deu na sala da casa de Jesus. Tem lugar para o Senhor fazer milagre? Na rua? No quarto? Na sala. Deus se encontra lá no Santíssimo Lugar, no Santo Lugar, e lá no pátio. Você pode se encontrar com Deus. E o Senhor está dizendo aqui nessa palavra, irmãos, habitarei no meio de Israel. Aquilo que Adão e Eva perderam a presença, a comunhão, a habitação de Deus, perderam. Aqui é o retorno de Deus, a comunhão diária com as pessoas. Aqui é Deus propondo, vamos ser amigos de novo. E Israel aceitou, ainda que ao longo da história teve altos e baixos. E o último versículo da Bíblia aí, que nós lemos hoje, o 46, 29, 46, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. O que que Deus está dizendo? Se você se encontrar com Ele, disse para Israel e disse para nós, Quem é o Israel de Deus hoje? É a igreja. Deus disse, se tu me encontrares, se tu fores um homem meu amigo, se fores uma mulher minha amiga, eu estou aqui facilitando a compreensão. Eu vou te livrar, como livrei Israel, lá do Egito. Se você andar pertinho de Deus, você pode contar com os milagres na sua vida. Se você andar perto do Senhor, Deus tem um compromisso contigo. Você saberá que Ele é Deus, e os outros saberão que Ele é Deus. O propósito de Deus aqui não é apenas, tá, vamos se encontrar, vamos encher o coração de alegria e de paz. Isso acontece também, mas o propósito de Deus é muito maior. É para os outros saberem quem Ele é. É para os outros saberem. Saberão que eu sou o Senhor, e como fiz com Israel no Egito, farei de novo. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus não mudou. Deus não mudou. O Espírito Santo não mudou. Eu sou amigo deles. Você é amigo deles também. Então tu pode contar com eles. Mas o que eu quero está aqui te motivando mesmo a você buscá-lo. Aqui não tem culto todos os dias às 6 da manhã. E nem tem culto todos os dias às 6 da tarde. Mas você pode fazer o seu culto todas as manhãs. E todas as tardinhas ou noite, conforme o teu horário. No mínimo, 2 vezes por dia te encontra com o teu Deus. Faz isso. Faz isso. Ah, mas pastor, meu horário é muito difícil. Eu trabalho muito. Tudo bem, continue trabalhando. Mas coloque Deus no primeiro lugar da sua agenda. Porque se Deus não é o primeiro, Ele não aceita ser o segundo. Provavelmente quase todos nós. Mas eu poderia dizer uma coisa aqui que pode ser dura para alguns. Eu acho que os que mais têm trabalho aqui, provavelmente são os que mais tiram um tempo com Deus. Como assim, pastor? Porque quem dorme até às 11, ao meio-dia já tem que almoçar, a 1 já tem que lavar a louça, dar uma dormidinha depois do almoço, né? Depois tem que fazer o café da tarde, depois um pouquinho de internet, um pouquinho de televisão, janta, foi o dia. Quem menos faz, provavelmente menos se encontra com Deus. Não tem garra, não tem gana, não tem prioridade. Ah, tu diz isso porque tu é pastor, tu pode tirar quanto tempo? Eu sei de muito pastor atolado na internet. Não tira um minuto com Deus, mas horas com os amigos batendo papo. Você sabia? Títulos não livra ninguém de erros. O que nos livra de erros é prioridade. Deus de manhã, Deus de meio-dia, Deus de noite. Isso vai te dar uma amizade. E Deus vai se apresentar para ti como Deus que tirou Israel do Egito. Ele tira você também das dificuldades. É Deus de milagres, é Deus que abre mar, é Deus que vai prover coisas no deserto, é Deus que vai trazer luz, vai trazer calor, vai trazer direção. Esse é o Deus de Israel e é o Deus da igreja, e é o seu Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero te convidar de novo. Outro dia eu te pedi para você fazer um propósito. Agora tive 2 semanas de férias. E eu quero te pedir que você trace prioridades. O que você vai fazer amanhã de manhã? Vai levantar, vai escovar os dentes, vai fazer as necessidades, vai tomar café. Toma um café com Deus. Na hora mesmo do teu café, pega a tua Bíblia. Mas não aquele café de 2 minutos que esquentou e sai correndo aí, não dá tempo, né? Mas a gente pode fazer um café tranquilo, tira um tempo com Deus e a sua Bíblia ali, ore tranquilamente. No horário do almoço dá para fazer a mesma coisa. À noite, o que você vai fazer depois de sair do culto? Ah, pastor, eu vou ver as notícias do Haiti. Não, isso aí já está 15 dias dando essas notícias, você já sabe tudo, né? Não deixe as pessoas te prender por essas coisas. Bote prioridade. Pegue a sua Bíblia. Fale com seu Deus. De madrugada, acorda. Muitos de nós acordamos, às vezes Deus nos acorda. Vai falar com Deus. Sei de quantos aqui na igreja que Deus tem acordado frequentemente, ficam orando na madrugada. Faz essas coisas com teu Deus. E aí a gente vai ver Deus se movendo. Deus se movendo. Assuma algum propósito com Deus. É entre você e o Senhor. Mas eu quero que você seja um crente forte. Um crente que tem encontro com Deus. Diariamente, não só um. 2, 3 encontros. E todos saberão que o Deus de Israel é o teu Deus. Pai, talvez alguns de nós estamos tão longe de ti, Senhor. Estamos aqui na igreja, amigos dos irmãos, mas lá naquele contato bem íntimo contigo, distantes. De repente sabemos notícia do mundo inteiro, sabemos o que se passa com os nossos amigos, e não sabemos as notícias do céu. O que o Senhor está fazendo, o que o Senhor fará, porque a tua palavra diz que o Senhor se dá a conhecer, revela os seus mistérios aos íntimos, aos amigos, como nós, Senhor, revelamos coisas da nossa vida só para os bem íntimos. Assim é o Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, como dizia lá no Salmo 84, que até a andorinha encontrou ninho, o pardal também fez ninho lá na tua casa. E aí o salmista diz: Senhor, eu encontrei os teus altares. Nós vimos nessa escritura de hoje que o Senhor saiu do santo dos santos. O Senhor saiu também do santo lugar, aquele salão maior, e foi lá no pátio. Porque foi o Senhor que decidiu: onde eu vos encontrarei para falar contigo? Deus me ajuda a ter o Senhor como a minha prioridade máxima da minha vida. Você pode pedir isso para Deus? Tem coragem de pedir isso para Deus? Senhor, eu quero ter o Senhor como a prioridade máxima da minha vida. Não amigos é o máximo, não. Não é família. Máximo é o Senhor. Eu quero te pedir, Deus, como eu estava orando outro dia, eu quero te pedir, Senhor, nesse ano que nós estamos, venha o teu reino mais. O Senhor tem me dado saúde para a maioria dos irmãos aqui. Senhor tem dado a sobrevivência para a maioria de nós tranquila. Mas eu não vivo pela sobrevivência, Senhor. Eu não vivo pela saúde, Senhor. A minha vida é viver no Teu reino e expandir o Teu reino. A sua também é, irmãos. Deus, a minha vida é saber quem o Senhor é e ajudar os outros a saberem quem o Senhor é. Porque diz ali, todos saberão que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o tirei do Egito. Todos saberão que é o Senhor que te cura. Todos saberão que é o Senhor que te dá sempre oportunidades melhores. Todos saberão que é o Senhor quem te transformou. Todos saberão. O propósito não é a comunhão pela comunhão. O ser amigo com Deus só para dizer para os outros, eu sou amigo de Deus. O propósito é que todos vejam Deus. Pai, obrigado pela Tua presença. Obrigado pela Tua presença, Senhor. Um dia lá no Apocalipse, a igreja tinha poucos anos ainda. As igrejas tinham, Senhor, 50 anos, 60 anos a recém. E já tinha igreja morna. O Senhor disse, eu não tolero mais a mornidão. Porque não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te na minha boca. Que palavra dura foi essa, Senhor? Mas despertou aquela igreja. Se alguém aqui, Senhor, está muito fraquinho, sem desejo de estar intimamente ligado a Ti, se alguém aqui esfriou na busca pela Escritura Sagrada, alguém aqui, Senhor, está fugindo de orar, prefere pessoas e não o Senhor. Prefere aparelhos eletrônicos e não o Senhor. Muda isso hoje à noite. E se você está entre esses, pede ao Senhor. Pede ao Senhor. Deus, eu estou com a prioridade errada e eu vou estragar tudo com as prioridades erradas. Atrai meu coração para Ti, Senhor. Você tem o Cordeiro. É só se apresentar diariamente ao Senhor. Se você ainda não se converteu a Jesus, não te entregou a Ele, faz isso agora. Mas como, pastor? Convide Jesus a entrar no seu coração. Diz, vem, Jesus. Entre em meu coração, eu também estou com a prioridade de vida errada. Se você tem esse sentimento, se você tem uma luta como Adão e Eva, quando Deus estava chegando perto, eles fugiram, se esconderam. Te apresenta para Deus agora. Mas eu tenho vergonha, eu pequei muito. Te apresenta para Deus. Ele te ama. Dois tipos de pessoas estou falando nesta noite. Aqueles que nunca se entregaram para Jesus. Faz isso agora. Faz. É um convite. É um apelo. Estou te conclamando. Para o teu próprio bem. o segundo tipo de pessoa são aqueles que têm o Cordeiro, têm Jesus, mas estão com a comunhão esfriada. Não se apresentam nem de manhã, nem ao meio-dia, nem à noite. Eu te convido. Toma uma posição firme, radical. Porque se você não tem posições firmes, não consegue vencer hábitos já instalados no nosso dia a dia. Você não consegue. Precisa uma posição firme com a bênção do Senhor. Tomou a decisão, irmão. Você que está se convertendo hoje, tomou a decisão. Você que quer se apresentar agora todos os dias diante de Deus, tomou a decisão. Deus disse: eu vou vir, eu vou chegar para o encontro. Deus está esperando. Fica muito feio marcar encontros e não ir. E Deus está esperando. Fique na presença do Senhor. Por um momento eu não vou falar nada aqui no microfone, porque você precisa agora ouvir a voz de Deus. Bendito és tu, Senhor, que não lança fora ninguém, não desprezas ninguém que vem a ti. Até os que estavam lá no pátio, na rua, o Senhor disse: eu vou lá na rua também. Até aqueles que não tinham acesso ao santo lugar e nem ao santíssimo lugar, o Senhor disse: eu vou lá fora. E o Senhor foi. Obrigado pelo teu amor, Senhor, por todos. E ajuda-nos a ter o Senhor como número um. O número um. Nem pessoas, nem lazer, nem esportes, nem tecnologia, nada. Tudo isso é secundário, Senhor. Faz-nos crentes fortes. Eu te peço por mim e por toda esta igreja. E todos que concordam comigo podem dizer: amém. Amém? Amém. Você sabia que o diabo tem medo de crente forte? Você sabia?